Tá pensando no que me deve se eu fosse depender de tudo que tu não entrega. Não seria Melisandre, eu seria é tua moleca. Olha de mandiota, eu te fervo venenosa. Se não ficar os 7 dias, nunca vai ser maniçoba. Olha de mandioca, eu te fervo venenosa.